Capítulo 14 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. O paquete chegara na véspera, entrou na barca às 2 horas da tarde com um formidável tiro de pólvora seca. Chegou o vapor, exclamaram de todos os pontos da cidade. Desde esse momento, Ana Rosa cobrara um grande mau humor e tornara-se nervosa. Sabia que nesse excomungado paquete iria Raimundo para sempre. Ele que Ana Rosa tanto amara, tanto desejara. Todavia, era preciso deixá-lo partir, sem uma queixa, sem uma recriminação, porque todos, até o próprio Raimundo, assim o entendiam. E não seria bobagem de sua parte estar ainda a pensar nestas coisas? Já não estava, porventura, tudo acabado? Então, deixemo-nos de tolices, concluía ela, fazendo-se forte. Não obstante, preferia perdoar-lhe tudo. A pobre menina passou uma noite horrível a procurar um motivo, um pretexto para desculpar o proceder irregular de Raimundo. Sentia uma vontade singular de perdoá-lo antes que ele se fosse para sempre. É verdade que não o queria mais para si, considerava ela, mas desejava vê-lo arrependido de sua ingratidão, humilhado, triste, padecendo por vê-la sofrer, e confessando-se culpado das faltas que não cometera. Oh, se ele me tivesse dado coragem, o que eu não faria? Porque eu amava muito, muito, sim, é preciso confessar, mas aquele silêncio, silêncio? Que digo eu, desprezo? Aquele desprezo insultuoso por mim, que era toda sua, colocou-o abaixo dos outros homens. Porque ele, tão nobre, tão leal para os mais, procedeu desse modo comigo, abandonar-me em semelhante ocasião, quando sabia perfeitamente que eu carecia, como nunca, de sua generosidade, desconfiaria que não o amava. Não. Falei-lhe com tanta franqueza, e ele sabe perfeitamente que não se pode fingir o que lhe disse, o que chorei e o que sofri. Sim, tinha toda certeza, miserável. O que não tinha era amor. Pensaria ele que eu, como as mulheres vulgares, seria capaz de sacrificar meu coração às exigências da sociedade? Mas então por que não me falou com franqueza? Não me escreveu ao menos? Não me disse que também sofria? Não me encheu de ânimo, porque, juro, tivesse o eu, possuísse-o só meu, como marido, como escravo e como senhor, e a tudo mais desprezaria, que me importava a mim o resto, o que não seria eu capaz de sacrificar por amor daquele ingrato? Oh, que homem mau, orgulhoso! E Ana Rosa soluçava, sem conseguir conciliar o sono. Às 6 horas da manhã estava de pé e vestida no seu quarto. Manuel tinha saído a ir buscar o cônego para o embarque de Raimundo. Maria Barbosa, ainda de rede, preparava os cachos de seda e ralhava com os escravos. Havia em toda a casa uma certa tristeza, um certo constrangimento peculiar aos dias de enterro. Ana Rosa apareceu na varanda, trazia os olhos muito pisados e a cor desbotada, um ar geral de fadiga espalhado no corpo e nos movimentos, 2 rosetas de febre nas faces, em sua fronte mais pálida que de costume, adivinhava-se a vigília destruidora, má, assassina, com um grande cortejo fúnebre de meditações profundas. Serviram-lhe uma canequinha de café. Onde está a vovó? Perguntou ela com a voz fraca. Está lá para dentro, disse o moleque, cruzando os braços respeitosamente. Olha, Benedito, dize-lhe que está bom, não lhe digas coisa alguma. E Ana Rosa, arrastando vagarosamente a cauda de seu vestido de cambraia e dando às suas tranças castanhas, fartas e lustrosas, o movimento vermicular de uma serpente, ia voltar, toda irresoluta, para seu quarto, quando se deteve, cheia dessa tristeza doentia e misteriosa que parece ter sido inventada para as mulheres bonitas em dias de viuvez. Tristeza que um lírico de 1820 classificaria de melancólico sofrimento d'alma, mas que hoje caiu no rol das moléstias orgânicas e os médicos modernos combatem maravilhosamente com a hidropatia. Deteve-se. Não tinha ânimo de se meter no quarto. Causava-lhe medo a solidão. Tinha receio de que, a sós, com a impetuosidade de seu amor e a covardia de sua consciência, lhe faltasse coragem para terminar decentemente com aquilo. Ao contrário da véspera, precisava agora ouvir dizer muito mal de Raimundo para consentir em perdê-lo, em deixá-lo partir para sempre, sem ficar com o coração inteiramente despedaçado. Compreendia que precisava de alguém que a convencesse das más qualidades de Raimundo, alguém que a persuadisse por uma vez de que ele nunca mereceu, de que ele foi sempre um indigno, alguém que a fizesse odiá-lo, desprezá-lo como uma coisa ruim, um bicho repugnante. Precisava, afinal, de uma alma caridosa que lhe arrancasse de dentro a pura força aquele amor, como o médico arranca uma criança a ferro. E, no entanto, por mais que reclamassem as circunstâncias, por mais alto que gritasse o raciocínio, seu coração só queria perdoá-lo, atraí-lo, estremecê-lo. A realidade estava ali, a exigir que tudo se acabasse, que Raimundo fosse por uma vez, e que ela ficasse tranquila ao abrigo de seu pai. Mas o coração choramingava ali dentro, como uma criancinha sem mãe, pedia-lhe baixinho, com medo, que não o deixasse, por caridade, morrer de toda a míngua de uns carinhos. E esses vagidos, tão fracos na aparência, suplantavam a voz grossa e terrível da razão. Era preciso ouvir muitas queixas contra aquele ingrato, não suportar a realidade sem sucumbir. Era preciso que uma lógica de ferro a convencesse de que aquele homem mau nunca a amara, nunca a merecera. E pois mandou Benedito chamar a avó. Benedito foi ter com Maria Barbosa e Ana Rosa ficou só na varanda, encostada à ombreira de uma porta, a reprimir os impulsos interiores, como quem segura cães bravos. Desfalecia-lhe de todo a coragem, lhe afetara até aí. Sentia reagir por dentro o seu amor com todas as exigências primitivas. A avó tardava, Ana Rosa estremeceu, esticou nervosamente os braços com os punhos cerrados, vergou de toda a cabeça para trás em um desespero surdo e dois fios trêmulos e brilhantes correram-lhe ao comprido das faces, entre soluços histéricos. Um rumor de passos apressados na escada assustou-a e fê-la correr, porém Raimundo, aparecendo de improviso, suplicava-lhe com uma voz trêmula de comoção que ficasse, que o ouvisse por um instante. Ela sobressaltou-se como se acordasse de um pesadelo, mas sentiu-se interiormente alegre à vista da fisionomia transformada e abatida de Raimundo. Meu Deus, pensou ela, ele sofreu muito, coitado, tem sido por minha causa. Olha, disse Raimundo, não nos encontraremos mais, o vapor sai daqui a 2 horas, fica esta carta, toma. Leia depois de eu ter ido-me embora. É para não me ficares tendo ódio. Lê e perdoa-me, sim? Mas promete que só lerás depois de eu ter partido. E sentindo que a comoção lhe tomava de toda a voz, ia descer muito confuso, muito atrapalhado, quando lembrou-se de Maria Barbosa. Perguntou por ela. Chamou-se a velha. Raimundo despediu-se sem saber bem o que dizia. Faltavam-lhe as palavras, gaguejou algumas frioleiras, achou-se estúpido, cheio de acanhamentos de colegial. Ana Rosa parecia estonteada, não dizia uma palavra, não dava uma resposta, não apresentava uma objeção. Adeus, disse Raimundo e tomou a mão, que Ana Rosa tinha desamparada e mole, apertou-a nas suas com sofreguidão, e coisa estranha, em presença de Maria Barbosa, da terrível Maria Barbosa, levou-a repetidas vezes à boca, cobrindo-a de beijos rápidos e sequiosos. Depois desceu a escada, estouvadamente, na carreira, a dar encontrões pela parede e a tropeçar nos degraus. Ana Rosa, quando voltou a si, correu para seu quarto e fechou-se por dentro, soluçando. Raimundo saiu e achou-se no meio da rua, distraído, apatetado, sem saber bem para que lado tinha de tomar. Precisava ainda fazer algumas compras insignificantes. Pôs-se a aviar. Não havia tempo a perder. correu às lojas, porém, independente de sua vontade, alheio de sua razão, o coração embalava por sua conta e risco uma esperança vaga de que aquela viagem não se realizaria. Esperava topar um obstáculo qualquer que a transtornasse, um desses contratempos que vem muito a propósito quando, a despeito da vontade, cumprimos contrariados o que nos manda a razão. Raimundo suspirava por um pretexto para ficar, mas um pretexto que satisfizesse até a própria consciência. E, nestas circunstâncias, se preparava para deixar por uma vez o Maranhão. Entrava nas lojas e nos armazéns, comprava charutos, um par de chinelas, um boné. Mas fazia tudo isso como que por mera formalidade, para dar uma satisfação àquela impertinente ralhadeira da consciência, distraído, sem prestar atenção a coisa alguma. Voltou a casa. Era a última vez que lá devia ir. Contava, ao entrar, receber logo a notícia de que o haviam roubado de tudo e que essa circunstância imprevista o impediria de seguir por esse vapor. Mas qual? Todos seus objetos estavam intactos no lugar em que ficaram. Entregou as malas aos carregadores e saiu. Porém, esperava que na agência qualquer obstáculo transferisse a viagem. Nada. Estava tudo pronto, tudo concluído. Só faltava partir. Já se tinha despedido de Ana Rosa, de Maria Barbosa. Infelizmente para ele não tinha credores. Não lhe faltava fazer mais nada em terra. As malas estavam a caminho. Só restava embarcar. Sentia um medo horrível em dirigir-se para a rampa. Contudo, era para lá que ele se dirigia, vacilante. Consultou o relógio. O ponteiro apontava indiferentemente às 8 horas e dispunha-se continuar a percorrer o quadrante. Raimundo perdeu de todo a coragem de olhar para as horas. Incomodava-lhe horrivelmente aquela inflexível diminuição do tempo que dispunha para estar em terra. Tinha de seguir, diabo, faltava-lhe só embarcar, isto é, renunciar para sempre ao que ele supunha sua única felicidade, a posse de Ana Rosa. Ia partir, deixá-la, para nunca mais a ver, para nunca mais ouvi-la, abraçá-la, possuí-la. Inferno! E à proporção que Raimundo se aproximava da rampa, sentia escorregar-lhe das mãos um tesouro precioso. Tinha medo de prosseguir, parava como se quisesse possuir por mais alguns instantes aquele objeto querido, mas vinha-lhe logo o raciocínio. A razão o escoltava como um polícia. Caminha, caminha para adiante, gritava-lhe a maldita. Ele caminhava de cabeça baixa, como um réu. Ana Rosa nunca lhe parecera tão bela, tão adorável, tão cheia de boas qualidades, tão imprescindível como naquele momento. Chegou a ter ciúmes dela, porque a ia deixar desamparada, exposta ao amor do primeiro ambicioso que se apresentasse. Tanto mais fácil de temer, porquanto ele sabia perfeitamente qual era a exigência do organismo de Ana Rosa, o calor daquele sangue inquieto, vermelho, a propensão que ela sempre revelara para procriar, os reclamos daquelas carnes impacientes. Inferno, inferno, inferno! Raimundo surpreendeu-se parado na rua, fazendo todas as considerações como um tonto, observado pelos transeuntes. Voltou a si, envergonhou-se de sua falta de resolução e pôs-se a caminhar apressado para a rampa. À proporção que se aproximava do mar, avultava o número de carregadores de bagagens, pretos de ambos os sexos. Passavam acarretando baús, malas de couro e de folha de Flandres, cestas de vime de todos os feitios, colfos de pindoba, caixas de chapéu de pelo e gaiolas de passarinhos. Raimundo continuava quase correndo, aparentemente muito apressado. Todo aquele aparato de viagem fazia-lhe horror. De repente parou, como se um grupo de considerações lhe tomasse o passo. E se o Manuel não tivesse ido à rampa? Sim, era muito possível que ele não tivesse podido ir. Era uma dos diabos, porque nesse caso Raimundo não se despedira dele. O que seria uma falta imperdoável, uma ingratidão? Encarecia Raimundo na sua necessidade de arranjar uma desculpa. Porque, no fim de contas, devia-lhe 1000 serviços. Manuel sempre o cercara de obséquios. Pobre homem, não podia ir assim, sem se despedir dele. Passava um carro vazio, Raimundo consultou rapidamente o relógio. 8:15, Rua da Estrela, número 80. Gritou ao cocheiro, toda força, não podemos perder um segundo. E no carro, impaciente, distraído, sentiu uma alegria nervosa, porque se afastava da rampa. Ao mesmo tempo, a unha do remorso esgaravunchava-se-lhe surrateiramente a consciência. Mas seria uma grande falta de minha parte, respondia ele à importuna. Saí do Maranhão sem despedir-se do irmão de meu pai, do homem que me hospedara, do único parente e amigo que aqui tenho. E o carro voava, soprado pela esperança de uma boa gorjeta. Ana Rosa, logo que sentiu Raimundo sair, fechou-se no seu quarto com a carta que este deixara e, apesar da recomendação de não a abrir enquanto o vapor não largasse, ela rompeu avidamente o sobrescrito e devorou com os olhos o seguinte. Ana Rosa, parecer-te-á estranho o que vais ler, mas juro-te por minha honra ser tudo isso verdade. Amo-te loucamente. Mais do que nunca, mais do que eu próprio imaginava, fosse possível amar neste mundo. Deixa dizer-te agora que esta confissão já te não pode prejudicar, porque quando a vires, estarei bem longe daqui. Mas, pois que é necessário que tu não te crimines de me não ter merecido amor e extremos, e não me crimines a mim por me ter portado frio e covarde. Sabe, minha amiga, que a maior dor de minha vida, o pior momento foi quando vi inevitável fugir-te. Que tortura! Não imaginas, mas assim era preciso, porque eu sou mulato. Dei minha palavra a teu pai em como nunca me casaria contigo. Mas que importava o compromisso? Fosse qual fosse o sacrifício, não valia o teu amor. Eu tudo baratearia por ti, porém o pior, o mais sério é que essa mesma dedicação ser-te-ia prejudicial. Faria de ti uma vítima. A sociedade te chamaria mulher do negro e nossos filhos teriam casta. Entendi que fugir-te era o melhor serviço, não poderia prestar-te. Era a maior prova que te poderia dar de uma verdadeira dedicação. Vou solteiro, desprezado, triste, levando para onde conduzir-me o acaso, a dor de uma grande saudade e o reconhecimento pela única hora de completa felicidade que gozei no mundo, foi quando supus exequível ser teu esposo. Devo-te a ti somente, durou pouco, mas só a ti a devo. Agradeço-te do fundo do coração, e leve-me para onde levar-me o desespero de perder-te. Esteja eu onde estiver, passe o tempo que passar, hei de amar-te sempre, sempre, minha amiga. Peço-te, pelo muito que te quero ainda, que me perdoes tudo isto, e mais, se não te esqueceres de mim, não me guardes ódio. Lembra-te somente que eu só desejo ser branco para merecer-te. Teu escravo, Raimundo. Ao terminar a leitura, Ana Rosa levantara-se chorando. Sentiu uma enorme revolução interior, um grande contentamento. Parecia-lhe que uma nova alma vingava e crescia-lhe por dentro, de tão grande transbordava-lhe pelos olhos e pela garganta. Ah, ele a amava e fugia com o segredo, ingrato, porque não lhe tinha dito tudo aquilo com franqueza. E saltava pelo quarto como uma criança a rir com os olhos arrasados d'água. Foi ao espelho, sorriu para sua figura batida, endireitou o penteado, bateu palmas e soltou uma risada. Mas de repente lembrou-se que o vapor podia já ter saído. Teve um sobressalto. O coração bateu-lhe como uma aneurisma que vai arrebentar. Correu à varanda. Benedito, Benedito, ó senhores, onde estaria aquele moleque? Que vós mecê queria? Perguntou Brígida com uma voz muito tranquila e compassada. A que hora sai o vapor? Perguntou Ana Rosa, quase sem fôlego. Senhora? Quando sai o vapor? Que vapor, sinhá? Diabo, vapor do sul! É, já saiu, sinhá! Hein? O quê? Não é possível, meu Deus! E tremendo por uma certeza horrível, correu ao quarto da avó. Sabe se já saiu o vapor, vovó? Pergunta a teu pai. Ana Rosa sentiu uma impaciência infernal. Desceu os primeiros degraus da escada do corredor, com o fim de indagar no armazém sobre o vapor. Porém, voltou, foi à cozinha e encarregou Brígida de saber de Manuel se o vapor havia já partido. A criada voltou dizendo, muito descansada, que senhor tinha saído para ir ao bota-fora de Nhô Mundico. Vai para o diabo! Gritou Ana Rosa colérica e correu à janela de seu quarto, escancarou-a precipitadamente. O sossego da Rua da Estrela entorpeceu-a como o efeito de um jato de água fria sobre um doente de febre. Depois veio-lhe a reação. Teve um apetite nervoso de gritar, morder, agatanhar. Pensou que ia ter um histérico. Saiu da janela para ficar mais à vontade. Deu fortes pancadas frenéticas na cabeça. Sentiu uma raiva mortal por tudo. Pelos parentes, pela casa paterna, pela sociedade, pelas amigas, pelo padrinho. E assistiu-lhe abrupto ao ânimo uma força varonil. Um querer absoluto. Pensou com prazer em uma responsabilidade, desejou a vida com todos os trabalhos, com todos os espinhos e com todos os encantos da carne. Sentiu uma necessidade imperiosa de se entender com Raimundo, de perdoar-lhe tudo, com beijos ardentes, com carícias doidas, selvagens, e dizer-lhe descaradamente: casa-te comigo, seja lá como for, não te importes com o resto. Aqui me tens, anda! Nisto rodou com toda pressa uma carruagem na Rua da Estrela. Ana Rosa correu à janela assustada, palpitante. O carro parou à porta de Manuel. Ana Rosa estremeceu de medo e de esperança e toda excitada, convulsa, louca, viu saltar Raimundo. Suba, suba para cá! Disse-lhe ela, já no corredor. Suba! Raimundo subiu. Achou-se defronte de Ana Rosa, gaguejava. Seu pai onde está? Não tenho tempo a perder. Entre para cá, venha, venha, preciso falar-lhe. Porém... Ana Rosa puxou, Raimundo deixou-se levar, supunha encontrar-se com Manuel. Mas, dizia ele confuso, reparando, todo trêmulo, que entrava para o quarto de Ana Rosa. Perdão, minha senhora, porém seu pai, onde está? Vinha pedir as suas ordens... Ana Rosa correu à porta, fechou-a bruscamente e atirou-se ao pescoço de Raimundo. Não hás de partir, não hás, entendes? Não quero que te vás. Disseste que me ama e eu serei, por força, tua esposa. Entendes? Deixa-te disso, repreendeu Raimundo, procurando delicadamente desvencilhar-se dos braços de Ana Rosa. E por que não? Perguntou ela, muito alterada. Que tenho eu com os preconceitos sociais? Que culpa tenho eu de te amar tanto e de ter plena certeza de não poder honestamente ser mulher de outro homem? Quem mandou papai não atender ao teu pedido quando o que tu querias era fazer de mim uma boa mãe de família? Tenho culpa de que os mais não te compreendessem? Tenho culpa de que minha felicidade esteja somente em tuas mãos? Ou quem sabe, Raimundo, se és um impostor e nunca me amaste? Antes fosse assim. Então? Mas o que havemos de fazer, filha? Suporás, porventura, que eu seria capaz de te sacrificar? Que eu, pelo fato de te amar muito, te condenaria a ser minha esposa? Que te exporia ao ódio de teu pai? Ao desprezo de teus amigos? Aos dechotes dos parvos cada província? Pensas que eu teria ânimo de te dar filhos mulatinhos com quem mais tarde fizessem o mesmo que acabam de fazer comigo? Não, Ana Rosa, deixa-me ir e fica tu por cá, descansada. Olha, faze-te por te esqueceres de mim. Sim? Adeus. Mas, filha, não me estejas, por amor de Deus, a olhar deste modo, que não terei ânimo de deixar-te. E Raimundo desviava os olhos dos de Ana Rosa. Ela segurou-se-lhe a gola do fraque e, com o pescoço estendido, ferrou-lhe um olhar cheio de insistência. Dize-me com franqueza uma coisa, Raimundo. O que há de sincero no que me escreveste? Tudo, meu amor, tudo. Juro sob palavra de honra, mas tonta, para que leste antes de eu ter partido. Então sou tua. Olha, saiamos daqui, fujamos. Leva-me para onde quiseres. Faze de mim o que entenderes. E Ana Rosa tornou a enlaçar os braços no pescoço de Raimundo, apertando contra o seio ofegante. Ele estava imóvel, possuído de uma comoção profunda, medroso de sucumbir. Então, Raimundo não respondeu. Pois olha, se não quiseres fugir, farei acreditar a meu pai que tu és um infame. Tens medo, não é? Pois bem, eu lhe direi tudo o que me vier à cabeça. Eu acarretarei para ti todo o ódio, toda a responsabilidade de meu amor. Porque tu és um homem mau, Raimundo, e meu pai acreditará que abusaste da hospitalidade que ele te deu. És um canalha, tu! Senhora, disse asperamente Raimundo, procurando soltar-se dos braços da amante e fugir do quarto. Ana Rosa, toda trêmula, segurou-o pelas mãos e vergou a cabeça para trás num ar muito suplicante. Perdoa, meu amor. Eu não sei o que estou dizendo. Desculpa tudo isso, meu senhor. Reconheço que tu és o melhor dos homens, mas não partas. Eu te suplico. Sei também que o orgulho é que te obriga a ser mau. Tens toda a razão, mas não me abandones. Eu morreria, Raimundo, porque te amo muito, muito. E nós, as mulheres, como não temos as ciências, as artes, as glórias da literatura, as ambições políticas, colocamos o amor acima de tudo. Não temos cabeça, temos só coração. Sabemos somente amar. É toda a nossa ciência. Vês, eu sacrifico tudo por esse amor, mas não partas por piedade. Sacrifica também alguma coisa por mim, não sejas egoísta. Não partas. É o orgulho. Mas que diabo temos nós com os preconceitos? Que me importam os outros? Só a ti quero. Só tu me agradas. Só a ti procuro obedecer. Minha vida és tu. Tudo mais no mundo é restos. Anda, vamos, leva-me. Casemos-nos. Eu desprezarei tudo. Mas preciso ser tua, Raimundo, preciso pertencer-te. E Ana Rosa caiu de joelhos. Vês? É uma escrava que chora a teus pés. É uma desgraçada que precisa de amor. Sou tua. Aqui me tens, meu senhor, ama-me. E Ana Rosa espalmava o rosto com as mãos e soluçava histericamente. Raimundo vergava-se todo, forcejando por erguê-la, porém o contato sensual daquelas mãos, a carnação branca daqueles braços e daquele colo, o surrafaçar daqueles lábios afogueados e a proibição de tocar em tudo aquilo, chibateavam-lhe os sentidos e deixavam-lhe a cabeça a rodar numa embriaguez. Meu Deus, ó Ana Rosa, não chores, levanta-te, por amor de Deus. Ana Rosa continuava a chorar e um tremor nervoso percorria as pernas de Raimundo. Foi nessa ocasião que a lanchinha do portal guinchou seu primeiro assovio, chamando os passageiros retardados. Aquele grito penetrante e impertinente chegou aos ouvidos de Raimundo, ali, no calor voluptuoso e doce daquele quarto, como uma nota destacada do coro de imprecações com que a população maranhense, formigando lá por fora, aplaudia sua retirada. Raimundo viu defronte de si a realidade nua e crua dos fatos. Assaltavam-lhe a memória todas as cenas anteriores com Manuel. Considerou rapidamente a situação, calculou as consequências ridículas de sua fraqueza e, afinal, o orgulho rebentou-lhe por dentro com a impetuosidade de um temporal. Não! Gritou ele, repelindo bruscamente a rapariga, e precipitou-se para a porta. Ana Rosa caiu para trás, segurando-se-lhe nas pernas. Levantou-se desgrenhada, lívida. Estava terrível. A boca contraía-se em uma dolorosa expressão de raiva. As narinas sôfregas, o olhar feroz e ameaçador. Ergueu-se e, com um gesto altivo, selvagem, atravessou-se na porta, sobranceira, nobre, com os punhos cerrados, dizendo compassadamente: não sai, porque eu não quero. Não sairá enquanto eu não estiver de todo desacreditada. Raimundo fez um movimento de surpresa. Olha lá, disse ela com firmeza. Ouve-me com os diabos, antes de te ir. Amo-te muito, Raimundo, e só a ti amarei durante toda a minha vida. Sou bastante virtuosa para não consentir em um casamento que não fosse contigo. Tenho bastante dignidade para não me entregar a outro homem que não sejas tu. Diga lá à sociedade o que quiser, mas eu considero ruim a mulher que se casa sem amor e acho honesta e heroína aquela que se ajoelha aos pés do homem que ama, do único que pode ser seu marido, seja ele quem for, contanto que faça dela uma boa mãe. Raimundo não dava uma palavra, ao mesmo tempo que sentia-se cheio de admiração por aquele caráter altivo e inteiriço. Achava a situação um tanto ridícula. Cheirava-lhe tudo aquilo a poesia, se bem que ultimamente, depois das dificuldades de sua vida, ele estivesse outro, o ostracismo o tinha corrompido com a tristeza e injetara-lhe no sangue um pouco de lirismo. Todavia, Ana Rosa percebeu que o tinha desarmado e aproximou-se dele, com um ar muito íntimo, dizendo em conversa: "Tudo o que era preciso fazer de bom para me casar contigo, eu já fiz. Papai não consentiu em tal, na esperança de me dar a outro, que lhe pareceu melhor. Pois bem, Raimundo, o meu orgulho, meu coração de mulher honesta, minha índole materna, meu amor por ti, tudo me aconselha que esgote até o último recurso. É com essa resolução que eu aqui estou. Talvez isto te pareça mal e desonesto, porém juro-te que nunca defendi tanto minha honra como neste instante. Só há um meio de salvar-me, é sendo tua esposa, e para ser tua esposa também só há um meio", disse ela, corando e abaixando os olhos. Agora, concluiu franqueando a porta, podes ir quando quiseres, podes me abandonar, fico com a consciência tranquila, porque esgotei todos os recursos para me casar contigo. Vai-te. O que nunca pensei foi que a dificuldade desta última provação estivesse em ti. Tu és um hipócrita, nunca tiveste intenção de casar comigo, vai-te embora, deixa-me, que é melhor mesmo. E Ana Rosa desatou a chorar. Se mais tarde hei de arrepender-me, é melhor que se acabe desde já com isto. Eu sou é uma desgraçada, uma infeliz. E soluçava. Raimundo assentou-se na cama e puxou carinhosamente Ana Rosa para si. Não chores, deixa-te de tolices, não te estejas a mortificar. Mas não é assim, dizia ela chorando com a cabeça encostada ao ombro de Raimundo. Por uma outra que te merecesse mais, farias tudo. Tola fui eu em confessar que te amo tanto, ingrato. Tu não merecias a metade do que eu tenho feito por ti, seu fingido. E soluçava como uma criança magoada. Raimundo abraçou-se com ela e encheu-a de beijos. Não chores, meu bem. Tens toda a razão. Perdoa se fui grosseiro contigo e fiz por não te merecer. Mas o que querias? A gente também tem seu orgulho. A minha posição aqui era muito falsa. Acredita que ninguém te poderá amar mais do que eu te amo. Ah, mas se soubesses quanto custa ouvir do próprio pai da mulher que amamos: não lhe dou minha filha, porque o senhor é mulato. Se me dissesse: é porque é pobre, que diabo, eu trabalharia. Se me dissesse, é porque não tem uma posição social, juro-te que a conquistaria, fosse como fosse. É porque é um infame, um ladrão, um miserável. Eu me comprometeria a apresentar o melhor modelo dos homens de bem. Mas um mulato. E como hei de transformar todo o meu sangue, gota por gota? Como hei de apagar minha história da memória de todos? Vês tu? Tenho posição social, não sou de todo pobre, nunca cometi uma ação feia, no entanto, não poderei ser feliz, porque só tu eras minha felicidade e eu sou mulato. Se tu soubesses, meu amor, quanto doem essas palavras, perdoarias logo todo o meu orgulho, porque o orgulho de cada homem de bem está sempre na razão do desprezo que lhe votam. Ana Rosa o interrompia com beijos. Entretanto, disse ele completamente vencido, tuas lágrimas baquearam minha altivez. Tua voz afrouxou-me a energia. Sinto a urgência de fugir-te e já não posso. Quero ir e tu me prendes com estes olhos feiticeiros. Onde irei agora buscar coragem para te deixar? E abraçavam-se. Como poderei viver mais sem ti? Minha amiga, minha esposa, minha vida. Dize, fala, meu bem. Aconselha-me por piedade, porque eu já não sei pensar. Um novo assovio veio de bordo. Não ouves, Ana Rosa, é o vapor que me chama. Deixa-o ir, meu amor, tu ficas. E as mãos se entrelaçavam e os lábios se atropelavam no estouvamento do primeiro amor. Entretanto, na guarda-moria, Manuel e o cônego esperavam impacientes o resultado da carruagem que parara defronte deles. Não era Raimundo. Ora, Emanuel deixou escapar uma grosseria. Cachorro! Grandíssimo tratante! Caçoou conosco, seu compadre! Caçoou conosco, desavergonhado! Emanuel ameaçava o forro do teto com seu imenso chapéu de sol, empunhado à laia de vara-pau. Também em casa não me pisa mais, prometia ele furioso. Comentava-se já o fato na praça do comércio. O vapor largou, afinal. Bonito! Berrou Manuel. E depois de um silêncio colérico, as mãos nas algibeiras, o chapéu descaído para a nuca, o corpo a bombear todo sobre as perninhas abertas. Então, que me diz desta, compadre? Que me diz desta? Ora, já se viu! Deixe-se dessas histórias, repreendeu o cônego, e abriu seu chapéu de 18 barbas, disposto a retirar-se, como se nada tivesse sucedido de extraordinário. Vamos cá para cima, disse ele. Começou a subir vagarosamente a rampa do palácio. Ora, meta-se um homem com semelhante gente, resmungava o outro, batendo com a biqueira do chapéu nas pedras da ladeira. Traste! Peralta! E depois de alguma pausa, virou-se para o cônego. Também chegue-se ele para onde quiser. Comigo não conte para mais nada. Canalha! E continuou a praguejar com a verbosidade da cólera. Porém, o cônego interrompeu-o para falar refletidamente sobre o fato. Suaviter in mod, fortiter in re. Manuel calou-se logo e prestou-lhe toda a atenção e respeito com que sempre o escutava. Depois de uma hora, estacionados na esquina da rua em que se tinham de separar, disse o cônego sem transição. Adeus! Não se esqueça de fazer o que lhe disse e observe bem o que ela responde. Você aparece por lá? Logo depois do almoço. E cabisbaixos, cada um tomou o seu rumo. Manuel chegou a casa e foi atravessando o armazém. O doutor Raimundo esteve aí em cima? Perguntou ele ao cordeiro logo que entrou. Esteve sim, senhor, porém já saiu. Metia-se no carro quando eu chegava da cobrança. Há muito tempo? Há coisa de meia hora, pouco mais ou menos. Vocês já almoçaram? Já, sim, senhor. Bem, fez Manuel, diga ao seu Dias, quando vier, que não se esqueça de tirar aquelas contas correntes do interior. E você vá à alfândega e veja se no manifesto do Bragança estão aqueles fardos de estopa número 105 a 110. Olhe o conhecimento. E passou-lhe um quarto de papel azulado. Depois ia a subir. Ah, era verdade. E voltou. Seu Vila Rica. Senhor? O pequeno está aí? Não, senhor, foi ao tesouro. Aviaram-se já aquelas encomendas de Caxias? Já estão duas caixas de chitas arrumadas. O vapor só sai depois da manhã. Bom, Emanuel pensou um pouco. Ah, sabe se seu cordeiro despachou os fósforos? Não despachou, não, senhor, porque o conferente, que está nos despachos sobre agora, não os pôde fazer ontem. Bem, diga ao cordeiro que veja se acaba com isso hoje. Emanuel subiu definitivamente. A varanda estava deserta. Maria Barbosa rezava no quarto, agradecendo a Deus e aos santos mais importantes a suposta partida de Raimundo. Manuel tomou um cálice de conhaque e dirigiu-se para a cozinha. — Que é, Danica? — Está incomodada no quarto. — Doente? — Sim, senhor, com febre. — Que tem ela? — Não sei, não, senhor. Manuel bateu na porta do quarto da filha. Veio ela mesmo o abrir, muito pálida, e voltou logo para meter-se de novo na cama. Que tens tu, Anica? Ela não podia encarar o pai, não estava boa, nervoso. E estalava suspiros prolongados na garganta. Manuel assentou-se pesadamente em uma cadeira junto à cama, com o chapéu de sol entre as pernas. Recomendações de mundico, disse ele disfarçadamente. Como? Fez Ana Rosa, e assentou-se em sobressalto, a ferrar no pai o mais estranho e doloroso olhar. Foi-se, explicou secamente Manuel. O vapor saiu nesse instantinho. Lá ficou a bordo. Coitado! Ele talvez seja feliz lá pela corte. Miserável! Exclamou Ana Rosa, soltando um grito formidável, e caiu para trás na cama, a estrebuchar. Bonito! Ana Rosa, que é isto, minha filha? Gritou Manuel, procurando conter-lhe os movimentos nervosos. Dona Maria Barbosa, Brígida, Mônica! O quarto encheu-se. Escancararam-se as janelas e a porta. Deram-se a cheirar sais a Ana Rosa. A cena cresceu logo em ação e movimento. Só depois de grandes esforços e de muito lutar, a doente quebrou de forças e caiu extenuada, arquejante, numa febre intensa e acompanhada de delírios. Manuel, todo aflito, andava pelo quarto na ponta dos pés, falava em voz muito baixa e discreta, ia de vez em quando ao corredor verificar se o cônego já tinha chegado. Voltava sempre a coçar a nuca com frenesi, o que nele indicava a dúvida e a impaciência. Vossemecê já quer almoçar? Perguntou-lhe Brígida. Vai pro diabo! O cônego chegou afinal, ao meio-dia, com um ar tranquilo de boa digestão, o palito no canto da boca. Então? Perguntou ele a Manuel, levando-o misteriosamente para um canto da varanda. Foi o diabo, seu compadre. A pequena, logo que ouviu a peta, caiu com um ataque muito forte e levou a estrebuchar uma porção de tempo até que lhe veio a febre, acompanhada de delírios. E como está ela agora? Mais sossegadinha, porém tem ainda muita febre. Eu não quis chamar o médico sem falar primeiro com você. Fez bem. E o cônego recolheu-se a cismar. Com os demos, disse enfim. A coisa estava muito mais adiantada do que eu supunha. E agora? Agora dizer-lhe a verdade. O que eu queria era saber do estado de coisas. Ela se supõe traída e, para supor tal, é preciso ter consertado algum plano com o Melro. É justamente isso o que nos convém destruir. E depois de meditar um instante, aquela indiferença pela partida do Raimundo era devida à certeza do contrário. E depois de uma nova pausa, ela acreditou logo no que você disse? Logo, logo, gritou, miserável, e zás, o ataque. É singular. O quê? Ela acreditar assim tão facilmente, mas enfim. Conte-se-lhe a verdade. Então espere um instantinho que vou tranquilizá-la, coitadinha. Não, senhor, venha cá, compadre. Vou eu. A mim, talvez, conte tudo com mais franqueza. E tomando uma deliberação, voltou-se para dizer a Manuel. Olhe, você, o melhor é fingir que não sabe de coisa alguma. Como assim? Não se dê por achado. Finja que está persuadido da partida do Raimundo. Para quê? É cá uma coisa. E o cônego, todo consolador e respeitoso, entrou com passos macios no quarto de Ana Rosa. A crise tinha cessado de todo. A doente soluçava baixinho com o rosto escondido entre os dois travesseiros da cama. A boa Mônica, ajoelhada aos pés do leito, vigiava-a com a docilidade de um cão. Dona Maria Barbosa, assentada ao lado da neta, exprobava-lhe amargamente, em voz baixa, o seu pesar mal cabido por um fato, aliás, útil e agradável. Então, minha filhada, o que é isso? Perguntou o cônego, passando carinhosamente a mão pela cabeça de Ana Rosa. Que é isso, Aniquinha? Ela continuava a soluçar baixo, inconsolável, assoando de espaço a espaço o narizinho muito vermelho, de esforço do choro. Não podia falar. Os soluços secos e muito suspirados repetiam-se quase sem intervalo. Com um sinal, o cônego afastou Maria Barbosa e Mônica e, chegando os lábios finos e aristocráticos do ouvido da afilhada, derramou nele estas palavras, macias e escorregadias, como se fossem ungidas de santo óleo. Tranquilize-se. Ele não partiu. Está aí. Não foi. Sossegue. Como? Não faça espalhafato. Convém que seu pai não saiba de coisa alguma. Descanse. Sossegue. Ele não partiu. Ficou. Vossemecê está me enganando, Dindinho. Com que interesse, minha desconfiada? Não sei, mas... E soluçou. Está bom, não chore e ouça o que lhe vou dizer. Saindo daqui, procuro o rapaz e faço-o ausentar-se por algum tempo até as coisas voltarem de novo aos seus eixos. Mais tarde ele regressará e então nós trataremos de tudo pelo melhor. Nec semper Lilia Florent. E papai? Deixe por minha conta, fie-se inteiramente em mim. Mas nós precisamos ter uma conferência completa, num lugar seguro, onde possamos conversar à vontade. Para ajudá-la, bem preciso estar a par de tudo. Entregue-se às minhas mãos e tudo se arranjará. Nada de desespero, nada de precipitação. A prudência, minha filha, a prudência. E depois de uma meiguice... Olhe, venha se confessar a Sé. Sua avó encomendou-me uma missa cantada. Não pode haver melhor ocasião. Confesso-a depois da missa. Está dito? Mas para quê, Dindinho? Para quê? Para poder ajudá-la, minha filhada. Ora! E além disso, fez ele, recorrendo já a outra ática, para descarregar essa consciência, pô-la bem com Deus, livrar essa alma cristã das chamas do inferno. Percebe agora? Deixe disso, Dindinho. Venha à missa, confesse-se e tudo ficará arranjado. Ana Rosa tinha já a fisionomia expansiva, sentia vontade de abraçar o padrinho, aquele bom anjo que lhe trouxera tão agradável notícia. Mas não me engane, Dindinho. Diga sério, ele não foi? Já lhe disse que não. Tranquilize-se por esse lado e venha à confissão. Se for, prometo arranjar tudo a seu gosto. Jure? Ora, que exigência, que criancice! Então não vou. Está bom, juro pela hóstia consagrada. E o cônego beijou os indicadores, traçados em forma de cruz sobre os lábios. Então, está satisfeita? Bem, agora acredito. E vai à confissão? Sim. Fim do capítulo 14, gravado por Adriana Sacioto.